Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem. Eu vou deixar na descrição o link da matéria. Recentemente eu estava assistindo a TV aberta, né? Dando uma olhada, vendo o que estava passando. E logo de manhã, antes de eu sair para o trabalho, estava passando uma matéria sobre esse artigo, né? Que 8 em cada 10 brasileiras estão endividadas, estão inadimplentes, né? Algo em torno de 72% das mulheres brasileiras estão inadimplentes. Isso para mim não é novidade, tá? Devido, né, às consequências do Covid-19 e também os gastos superficiais das mulheres, né? Que elas são consumistas, né? Patológicas, são extremamente materialistas, superficiais e não têm autocontrole, a maioria delas. O artigo aí do vídeo também me fez lembrar do falecido Kevin Samuels, que tem a frase, né, extremamente famosa, que é: "O inverno está chegando." O Kevin Samuels, ele não se importava com o bem-estar do homem, principalmente do homem afro-americano. Ele se preocupava demais com o bem-estar e futuro das mulheres da comunidade negra americana, afro-americana. Tanto que quando ele abordava a frase "o inverno está chegando", ele focava primeiramente na questão do mercado de trabalho, segundo nos relacionamentos, porque ele dizia que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que vai acontecer também, está ocorrendo automatização, né, da área de serviços, que é o setor terciário, que é dominado pelo público feminino, né? Área de serviços, comércio, varejo, RH, call center e até mesmo na área de funcionalismo público. E a comunidade negra, de preferência as mulheres afro-americanas, estavam sendo as mais afetadas pela automatização, porque elas geram um grande custo para a iniciativa privada e a iniciativa privada estava querendo substituir elas. Mas não poderia ser assim tão escancarado. Então o Covid veio e do dia para a noite mais de 70% das mulheres afro-americanas estavam desempregadas. Isso aconteceu, 70%. E muitas dessas mulheres agora vão ficar num welfare state, né, no food stamps, que nós vamos pagar por isso, né? Se a gente for trazer o cenário americano para o cenário brasileiro, isso também já está acontecendo aqui. Hoje a gente vê muitas mulheres brasileiras na informalidade. A informalidade da mulher brasileira é muito diferente da informalidade do homem brasileiro. As mulheres brasileiras, quando elas vão para a informalidade, elas vão para o setor de quê? De estética ou moda, né? Vão abrir um salão, um pedicure, uma manicure, ou elas vão comprar roupa no Brás, que é algo que está na moda. Inclusive, vou deixar um link na descrição também da matéria do Globo Repórter sobre isso, né? Envolvendo essa questão aí da inadimplência feminina e o desemprego feminino no Brasil. O que está acontecendo no Brasil também já está ocorrendo automatização lenta, mas já está ocorrendo na área de serviços. Então, muitas mulheres estão perdendo emprego porque custa caro manter elas no mercado de trabalho. E aí vem uma outra questão muito importante, que é essa guinada para a direita, né? O tredwokismo cultural, né? O manginismo cultural da direita. A direita, ela vem de o quê? Ela vem de que o homem deve ser provedor, protetor, E muitas mulheres nessa situação de inadimplência e insegurança social, insegurança financeira, vem na direita agora um salvador, né? Para trazer os homens de volta para a plantação, né? Olha, por exemplo, o escândalo que foi o Caio Castro, né? Dizer que não paga, o cara que não quer pagar nem sequer um almoço para a mulher, é um cara que não, definitivamente não vai sustentar ou bancar uma mulher. Entendeu? E por isso do desespero, né? E essa guinada para a direita é isso, porque o Estado, ele sabe, o Estado, que ele não vai pagar a conta. O Estado nunca paga a conta. Ela transfere a conta para os homens. E o Estado quer transferir essa conta para a iniciativa privada. Só que a iniciativa privada também não vai assumir essa conta e vai jogar no rabo dos homens essa grana sem pino, para explodir na gente. Ela sabe o que está vindo. O Estado sabe o que está vindo. A iniciativa privada sabe o que está vindo, né? E não é, eles não querem um monte de mulher largada e desempregada em formalidade. No momento que ocorrer essa automatização do setor de serviços, ainda assim a indústria vai estar forte. A gente está vendo recentemente com esse ocorrido da guerra na Ucrânia, o Ocidente, também desde o Covid-19, quando ficaram dependentes dos insumos da China, querendo a reindustrialização do Ocidente. Olha que conveniente para eles. Eles trouxeram elas para o mercado de trabalho, elas fuderam com o mercado de trabalho com o Me Too, né? Então, os caras estão fazendo automatização, elas vão perder o emprego, muitas delas vão para. Hoje em dia, elas podem abrir, se quiser, algum negócio, né? Informal, mas como são muitas, a competição vai ser intensa e os custos vão cair. Muitas não vão conseguir nem o mínimo para sobreviver, né? Que elas não vão conseguir consumir. E o mercado depende disso, depende de consumo. Lembrando que 80% de todos os produtos disponíveis no mercado para compra, quando eu falo no mercado, disponível, que são criados para consumo, são dedicados ao público feminino. 20% é para o público masculino. Então são elas que geram a economia. E é o gado fazendo a transferência de renda que gera a economia. Se não tem esse gado gerando transferência de renda, é complicado. Por isso eles que estão fazendo agora, com essa guerra da Ucrânia, Covid-19, a reindustrialização do Ocidente, para voltar esses trabalhos para o Ocidente, para dar emprego para os homens, para assim os homens conseguirem manter as mulheres e assim fazer a transferência de renda para elas, para fazer a transferência de renda para a iniciativa privada, para elas fazerem a transferência de renda para o Estado. Entenderam? Essa é a meta agora dessa guinada para a direita, para o tradicionalismo conservador, trazer um homem de volta para a plantação. E a gente sabe que o que está acontecendo no Ocidente agora é o que aconteceu no Japão. Inclusive, tem um vídeo no, na MTV, que eu vou deixar aqui o link na descrição, que é sobre o Vovô Céu, que o homem herbívoro japonês, ele travou a economia japonesa. A economia japonesa não gira mais, já era, né? Não só isso, o homem japonês, ele conseguiu quebrar a classe média. No Japão, o homem herbívoro, que se autodenomina herbívoro, ele compõe em torno de 46% da população masculina, entre 21 e 32 anos, que é a idade militar, é quando o homem está no auge. E esses homens no auge, eles não estão produzindo o que era para eles produzirem no auge. O homem japonês da geração Z, ele busca o seu bem-estar pessoal em primeiro lugar. Quando ele vai atrás de um emprego, ele busca um emprego com a carga horária baixa, consequentemente, ele vai ganhar menos. Por ganhar menos, ele vai consumir menos, consequentemente, ele vai gerar menos lucros para a empresa. Essas empresas, quando forem repassar a sua renda, fazer a transferência de renda para o Estado, será menor. E o Estado vai ter o quê? Menos recursos para utilizar para manter o seu exército, para manter as suas atividades, né, para continuar funcionando. E, consequentemente, o Estado ele vai perdendo poder. Vai morrendo por inanição. E é isso que está acontecendo no Japão. No Japão, o Estado está morrendo por inanição porque o homem se recusa a voltar para a plantação. Como os senhores podem ver aí, né? O ranking de inadimplentes tem mais homens casados que homens solteiros. Por que será? Porque o homem solteiro assusta tanto. Principalmente os banqueiros internacionais, porque o homem solteiro não se endivida, principalmente o homem solteiro desperto. O homem casado, ele é um escravo do sistema financeiro. O homem casado, ele é escravo do patrão. O homem casado, ele tem que sabotar seus próprios colegas de trabalho para se manter no emprego. Ele tem tendências a ser desonesto com os outros. Ele sabe, se perder o emprego, ele perde o casamento, ele perde a mulher, ele perde os filhos, ele perde a liberdade. O homem solteiro não tem nada a perder.